Romeo Bravo Alfa Tango, serviço radar terminado, 55 milhas sudoeste Salvador, Sammy Lelos, frequência 1201. Bravo Alfa Tango na escuta. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, na escuta do controle. Bravo Alfa Tango na escuta do controle. Bravo Alfa Tango, serviço radar terminado, 63 milhas do Oeste Salvador, Sammy Lelos, frequência 1201. de operações, prossiga. Estou ciente do tráfego, o senhor tem autorizado esse comboio. Eu só peço atenção ao Chanel no 11, perdão, a Bianca no 11, já puxando para esse início de táxi, ok? Obrigado. Viatura 200 da Infraero fazendo o contorno do pátio, você está na escuta? Informar o Avianca agora, que efetuou o pushback, diz que vai necessitar voltar para o portão. O senhor saber se ele pode voltar para o 11 ou deveria entrar em contato com o Civil? Civil, eles nunca informam para a gente. Então vou autorizar ele para o 11, obrigado. O senhor já... Eu posso autorizar ele agora? O senhor já passou pelo portão 11? Ok, obrigado.